Ó. Isso não é ideia não, boy. Isso não é ideia não, boy. Apaga esse bagulho, boy. Ah, eu gosto. Poxa, apaga esse bagulho, pô. Isso não é ideia não, meu irmão. Isso não é ideia não. Isso não é ideia não. Isso não é bagulho que o cara faça não, meu irmão. Isso... E onda é essa, tu meu vai irmão? Gostar, cara. Gostaram esse bagulho de frango?